no 021 no posto de estacionamento, no gate 10. Autorizado, time taxi. Reportaremos para o táxi, gol no 021. 5. Corrigindo gol no 476. Como 476, prossiga. Sob vetoração a partir de agora, mantenha prova com a prova 075. O limite é o nivelamento do seu nível de cruzeiro. Após o Romeo Fox 018. Instrução do Centro Recife. Limitado pelo nivelamento do nível de cruzeiro após o Romeo Fox 018 do 475. Positivo. Só confirmando a prova 075. Eu não recebi seu cotejamento. Positivo. Prova 075 até o nivelamento. Positivo. Chame agora a Recife 12545. Alterna 12585. 12585, 12585, obrigado, volta abaixo. Controle Salvador, gol 155. Gol 155, contato radar na decolagem, submantendo 360, saída da EL. Subida da EL, autorizando 360, gol no 155. Correio Salvador, está 3601 no ponto 0910, pronto. Já 3601 na linha de decola pista 10, 090 com 8 nós. A linha de decola da pista 10, está 3601. Torre na escuta do uísque, Juliette, Juliette. Pista 3601 no decolou 09, 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, da 3601. Whisky Juliette, para reboque, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 10 do pátio 1. Inicie o reboque, chame na saída do pátio 3, aguarde para ingresso, pátio 1. Sim, tio. Decolado, cruza 1900 pés. 3601, bom dia, contato radar em decolagem, submantendo 360, sai da zero. 3601. Turbino 021 para o táxi, 043 a bordo. Chame até o ponto de espera no 021, 1010, chame no ponto de espera pronto. Confirme autonomia e alternativa. Autonomia 0349, alterna Campinas. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Pátio Juliette, Alfa Bono 021. Vai prosseguimento aí, vai ter que acionar o seguro, copiou? O reboque aí deve demorar, depende da seguradora aí, então chega aí por volta de 6 horas. Whisky Juliette, Juliette, pronto para o ingresso. Autorizado, ingresso, pátio 1. Sente. Torre Gordo 021, ponto de espera da 10, está pronto. Gordo 021, autorizado a linha de decolar, pista 10, 090 graus, 8 nós. Autorizado a linha de decolar, pista 10, Gordo 021. Alterna 3601, chame Recife, 1251, Alterna 13325. 2-1 ao Zuno 6, 19-8, bom. 19-8, bom dia, vou no 0-2-1. Controle, bom dia, vou no 0-2-1, passa 1800, nada El. Vou no 0-2-1, bom dia, contato radar, vigilância, sobe, mantém o 360. Série da El. Autorizado, 360, da El Leda, gol no 0-2-1. Isso, Juliette. Juliette, é bom finalizar, então bom dia. Bom dia. controle no 021 no passo 240. Também Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, gol no 021, bom dia.